e corre, entra e bate a porta e jura que não vai embora. Ainda está do mesmo jeito o seu lado do guarda-roupa. Se estamos tão diferentes, é isso que envolve a gente. E tudo que me falta, eu completo em você. E à espera de você, e já fazia mais de um mês. Eu sei me perdoar, tá tão difícil, mas só dessa vez. E só dessa vez, esquece as coisas do passado. Vamos olhar pro outro lado. Bobagem a gente discutir, eu prefiro que cê fique aqui. Que aos poucos eu vou mudando, vou me adaptando. Eu troco tudo, tudo, tudo. E só dessa vez, esquece as coisas no passado. Vamos olhar pro outro lado. Bobagem a gente discutir, eu prefiro que cê fique aqui. Que aos poucos eu vou mudando, vou me adaptando. Eu troco tudo, tudo, tudo, pra não te deixar ir. Ensaio Samurá ao vivo, pra te fazer lembrar, filho. Tem que respeitar esse repertório. É show, papai, que delícia. E à espera de você, e já fazia mais de um mês. Eu sei me perdoar, tá tão difícil, mas só dessa vez. Mas só dessa vez, esquece as coisas no passado. Vamos olhar pro outro lado. Bobagem a gente discutir, eu prefiro que cê fique aqui. Que aos poucos eu vou mudando, vou me adaptando. Eu troco tudo, tudo, tudo. Mas só dessa vez, esquece as coisas no passado. Vamos olhar pro outro lado. Bobagem a gente discutir, eu prefiro que cê fique aqui. Que aos poucos eu vou mudando, vou me adaptando. Eu troco tudo, tudo, tudo, pra não te deixar ir.